De Ciro, a voz se ergueu. O Senhor despertou. Um plano se fez para edificar a casa em Jerusalém. O povo se uniu em fé e em amor. Quem tem coração, vem ao Senhor. Subamos a Jerusalém, a casa do Deus de Israel. Com ouro e prata vamos ofertar, nele encontramos nosso lar. Corações unidos em um só clamor, Jerusalém, nossa terra de amor. Os líderes se ergueram com fé no olhar. Os levitas e sacerdotes prontos a trabalhar. O Espírito de Deus em cada coração, levando todos juntos em adoração. Quem há entre nós que queira ajudar? Subamos a Jerusalém, a casa do Deus de Israel. Com ouro e prata vamos ofertar, nele encontramos nosso lar. Corações unidos em um só clamor, Jerusalém, nossa terra de amor. Reis, nós te adoramos, teu plano eterno, nós proclamamos. As dádivas do povo em gratidão, ergam-se as vozes em uma só canção. Ciro ungido levantou a voz e o povo respondeu: Senhor, somos teus. Subamos a Jerusalém, na casa do Deus de Israel. Com ouro e prata vamos ofertar, nele encontramos nosso lar. Corações unidos em um só clamor, Jerusalém, nossa terra de amor. Voltemos ao